Entra, meu amor, fica à vontade e diz com sinceridade o que desejas de mim. Entra, pode entrar, a casa é tua, já que cansastes de viver na rua e teus sonhos chegaram ao fim. Eu sofri demais quando partistes, passei tantas horas tristes e nem devo lembrar este dia. Mas de uma coisa podes ter certeza, que em teu lugar, aqui na minha mesa, tua cadeira ainda está vazia. Tu és a filha pródiga que volta procurando em minha porta o que o mundo não te deu. E faz de conta que eu sou teu paizinho, que há tanto tempo aqui ficou sozinho a esperar por um carinho teu. Voltastes, estás bem, estou contente, só me encontrastes muito diferente. Vou te falar de todo o coração. Não te darei carinho nem afeto, mas pra te abrigar pode ocupar meu teto, pra te alimentar pode comer meu pão.